departure control, good morning, Russian 6312, pass 1400, climb 350, squawk 5555, Puka. Departure jump transition. 312, climb maintain flight level 350, Puka departure. The climb is a 350, Puka departure, Russian 6312. M2225, passam 40, chame Recife em 12685, alterna 12545. Recife em 2085, 12545, até agora. É. Salve, Salvador, bom dia, boa noite, 88, livrou? 1888, ingresso via Juliette, meia dúzia, portão. Juliette para portão meia dúzia, igual no 888. Pois é, professor, 983. Tá 3304, passa nível 160, chama centro em 125, 1 na antena 3325. Quando eu ligo 982, deve realizar um pequeno desvio à esquerda, aqui na pessoa 030, já dá uma informação. Está livre de desvio à esquerda, após o desvio vou ir Duna. Após o desvio Duna, 982. Cabo Salvador para Serra, de Bravo Delta, edifício Mundo Plaza, centro de 500 pés de altitude, total da 17, primeira curva à direita, prossegue via linha do litoral sul, aciona 0165 no transponder, o controle opera em 120-8, Romeu, Oscar Bravo. Tá. 200, Arbor 521. Correto, passo a passo, 01 Arbor, chama 2295 para cima na estátua com o nosso Bravo. para cópia. Patrulha 01, Salvador Porto Seguro, 1000 pés de altitude, decolado 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0263, transponde o controle em 120.8, patrulha 01. Confirme o POB. Afirmativo. Três almas a bordo, pátio Graé para acionamento Itaque Chamator, 1895, pátio 01. Chamei 6312, vai passar nível 160, chame Recife 1685, alterna 12545. Recife Center 1265, 1255, Ocean 6312. Correct. Dois ao controle, aciona identificação. Estou 3-2, contato radar passando a posição Conde. Autorizado chegada a Bonf, voe direto Bonf da presente, chame o ideal de descida. No controle. A sua escuta, prossiga. Voe e conquista da presente. Afirmativo, voando conquista. 221. Salvador, bom dia. 3859 decolando sua escuta, mantendo pro até 3000. Tá, 3859, sube e mantenha 3620, saída Arbor, vigilância. 360, confirmando, mantém ainda essas 3000 ou já inicia na saída Arbor? Pode manter a saída normalmente. Salvador, bom dia, Rio 5973, sente informação, Mike. Eu preciso confirmar aqui com a... Inicialmente seria para os 10, 15, mas acredito que a coordenação tenha passado DLAs aí, principalmente. Alfa, voe direto rotatória, reporte visual para o campo. Escuta, 5973. Só entrar em contato com o centro e entrar em contato com o Recife, vai saber se ele recebeu ou não. Beleza, obrigado. Horas com quem o problema? Gente, o FG 3729 e a Índia, até o ponto espera quando lá chama a tua 8895, quando pronto, altímetro no 021. Voe direto, Elefa. Boa, Elefa, 3859, obrigado. Confirme que chamou o controle. É, o Papa Romeu, nosso abraço. Controle, patrulha 01. Patrulha 01, é o controle. Salvador para Porto Seguro, está no corredor Axé. Na sua escuta, está na 0263. E patrulha 01 mantém o litoral, reporte através de Farol da Barra. Farol da Barra 01. Controle, é o Papa Romeu, Lança Cabral? Romeu, Lança Cabral, é o controle. Você vai decolar do aeróbico, vai com proa de Serra, Jade Bravo Delta, que tem ponto baixo, com certeza que é litoral, Bravo. A gente mantém o litoral e forme para voar direto, Romeu, Lança Cabral. Bravo. Bravo que Luiz, que voe rotatória, reporte quando visual com o campo. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado nível de voo 310, rota para o 58, decola da 10, primeira curva esquerda, decida saída Cuca, transição Caju, 5464 é o transponder, o controle opera no 20.8, Rio 5973. Rio 5973, autorizado Salvador Recife, nível 370. Decola, pistão 90, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, pela Turisk 58, transponder 5464, controle de saída 1208, Rio 5973. Só corrigindo, nível autorizado por 310, solicito 370. Não, pode manter então 310, 5973. Entra então, autorizado então 310, Rio 5973, para 3 após condução. Gente, reportará 5973, muito grato. Estimado de pouso em Porto Seguro. Salvador, mantiva, 982, lembra a pista. Litoral, o 01, o Ipan vai fazer um caminho emitido em porta do parque, que está para embaixo do hotel. Vicente, na escuta para a greve. Controle Salvador, muito bom dia, o Xanel 6250, cruzando agora 160 para 150, ainda mais. Tango Gilete, Romeu Gilete, Romeu, a intenção é o Tipão 035. O Pátio é o 4, decolando no 7, confirmando. Romeu Gilete, Romeu, Salvador Tipão 035 é a altitude. Decola da 17, primeira curva esquerda, terceira saída do corredor forte, distrito 1000 pés, até 10 milhas ou liberação do controle de Salvador. Aguarde o transponder e acena 12. É igualzinho, o controle 120.8, aguarda me responder. Para pouso, César, Bravo, Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Salvador, Pastor 3-2, que é o descido. Pastor 3-2, desde que mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-2-1. 4 mil pés, 1-0-2-1, 3-2. Só 3859, passa 160, chama o centro na frequência 1288, alterna 260. 288, alterna 260, obrigado. Salvador, bom dia, Trip 5414, informação Mike, ideal descida. Trip 5414, chegada Mari, desça e mantenha 3 mil pés, 1021 na ajuste. 3021, 5414, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6729, decolado na sua escuta. 6729, bom dia, suba e mantenha. Nível de voo 360, saída da EL. 360, possível lida? Voo da EL. Da EL, obrigado. Paulo Salvador, Cogial, bom dia novamente, é o Oceano 6309, transformação Mike, 380, Guarulhos. 63 número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. Estou assinando o primeiro para cópia, porém aguarde. Aguarda, né, 3 no 1. Passa nível 150, chama o centro na frequência 1288, até no 260. 1288, 260, Santo Recife. Obrigado, 5221. Oceano 6309, pronto cópia. Pronto cópia, 6309, Oceano. Oceano 6309, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolador 10, primeira curva à direita, prefira a saída da El Leida, após Leida, voa posição bridge, onde intercepta a rota Cozulu no meia. 5576 no transponder, o controle 120.8, Oceano 6309. Tô com o campo? Afirmo, senhor. Chama a torre 11895. Chama a torre 191895. Transponder. E o controle 108, o voo 639. Sim, 639, reposte do filme de correto, reposte com a decisão. Certo. Mando na hora do plano, funcionando 345. Não, a autorização é aqui mesmo. É, frequência do solo e do clima. Está agrupada permanentemente. Confirme, por gentileza, o horário da sua UBT. Patrulha 01, os estimados permanecem? Confirme. O plano foi feito onde? 01. Tem contato com ele. Bravo, controle. Salvador? Ele tá livre aí, a decolagem, ProSul, reporte agressão no litoral. Trip 5494, deixa se manter a 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 X-Ray, localizador, reporte lá. Jet 6729, passa nível de voo 160, chama o centro em 1251, no antena 3325. 251-3325, boa. Controle de Salvador, bom dia, é o Contour 22. Puterano 345, solo voltando? Deixa, autorizado de chegada a Mari, desça e mantenha 4000 pés, ajuste na 021. 4.021, chegada Mário, ponto 222. Chané 6250, continue descida para 2.000 pés, ajuste 1021 no reporte localizador. 2.000 pés, 21 vai reportar no localizador, Chané 6250, 2021. Os acabados ingressando no litoral sul. Gente, prossiga via litoral, reporte através do farol da Barra, Romeu Cabral. Farol da Barra, bravo. Salvador, bom dia, o Papa Pego Romeu e Juliette Romeu, agora na sua escuta. Juliette Romeu, corredor forte, meu pé, reporte 20 milhas afastado. 20 milhas afastado, reportarei Romeu e Juliette Romeu. Passou Duna, complete final ILS, chama a torre 11895. 1895, boa. Boa. Controle ao pastor, os dois. Prossiga, pastor, 32. Fez um pequeno desvio à direita, tá fugindo do posto para seguir a formação. Tá livre desvio, após foi direto pelo. Autorizado de, após pelo, passou a 32. Gustavo Quiluís, que controle. Rotatória da presente, já avisou com o campo. Rotatória, chame a torre na frequência 119, corrijo, 11895. Acho que é bravo, prossegue em condições de visagem, frequência livre para coordenação. Chané 6250, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Chané X-Ray, vai reportar o localizador. Chané Condor 22, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 021. 3.021, Condor 22. Romeu, Juliette, Romeu, estou autorizado a ascensão a 035. Liberado 035. Controle, seria possível voar direto do Cipó da presente? Pro ideal da presente. 018. Autorizado, direto. Ok, liberado a ascensão 035 pro 018, para passar com Romeu, Juliette, Romeu. Oscar, relacionado 45, vai tentar Moura, Rio de São Paulo, 1000 pés. Quilo Romeu, Oscar, Salvador, Moura, 1000 pés, decola 97, primeira direita, corredor Axé, acena 0153, em transponde, o controle em 120.8, Quilo Romeu, Oscar. A borda corrigindo, a frequência da TUE, 118.95. Localizadora, CNA 6250. 6250, complete final ILS, torre 118.95. 118.95, Condor 22, desse mantenha 2000, autorizado ILS XRE, reporte estabilizado. 2000 autorizado, ILS XRE, reporte estabilizado, Condor 22. Confirmando, é 1435, da Futera. 3454, bom dia, lembrando 5414, bom dia, taxi via Alfa, Kilo para o Pato 3. Quando atende o sinalizador, prevista a posição 05 no Pato 3. Alfa, Kilo, Pato 3, posição 5414. Quebec, prossiga. Aqui mantenha os corredores, a porta ingressando ao Interlagos, Vitor Mike Quebec.